saber. Eita, nós aqui subiu demais. A gente quer saber aqui, através do programa, uma matéria que foi dia 20, né? Na última quinta-feira, dia 20, o Tribunal de Justiça de Pernambuco condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar 31.500 a um fiel que foi convencido a doar todo o dinheiro, né, que recebeu da venda de uma padaria como sacrifício. O caso em questão, apesar de específico, levanta uma dúvida: qual o limite da generosidade na hora da oferta? Na hora de dar a oferta, né? Muito bem, essa notícia saiu no G1 Pernambuco e o programa está perguntando, né? Um fiel pode se arrepender de uma oferta e pedir o dinheiro de volta? O que você acha? Então, por enquanto, os participantes aqui acham que não. Muito bem. Então dê a sua opinião, o que é que você acha? Um fiel pode se arrepender de uma oferta e pedir o dinheiro de volta, sim ou não? Responde aí a enquete do dia. Ricardo Nascimento e a enquete do dia. Legal, agora 2:56, 2:56. E pra quem pediu, tá aí. Tá aí, né? Silvano Salles. Tadinho. Essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim. Sem gostar de quem gosta de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Quando estou só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão. Pra bater feliz meu coração. Essa canção em coma de amor. Como sou feliz e sei que estou. Nunca amei ninguém um tantinho assim. Sem gostar de quem gosta de mim. Fiz essa canção pro tempo passar. Quando estou só quero te abraçar. Se é ilusão, desligue a razão. Pra bater feliz meu coração. Saber cantar colado. Como I love you, programa Show da Tarde volta já. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Alô amigos, aqui fala Anjos da Silva. Ó, deixa eu dizer, agora eu tô também aqui nessa rádio, viu? Com o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piada sem graça, prêmios, a sua participação também. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, agora também na sua emissora favorita. Bodega do Maguila. Aqui na 87, a partir desse domingo, dia 6, às 10 da manhã. 87,9 MHz. 87 FM. Apoio. Você já conhece a gasolina Dura Mais do Auto Posto Santiago Deslube? Mais econômica e durabilidade. Vida longa para o motor do seu automóvel ou motocicleta. E o preço que cabe no seu bolso. A gasolina Dura Mais você só encontra no Auto Posto Santiago Deslube. Estamos localizados na Feira de Frutas, próximo do Banco Bradesco, na Avenida Pinto Alves. Confiança e credibilidade tem nome. Auto Posto Santiago Deslube. Armazém Juazeiro. Tecidos, cama, mesa e banho, com o menor preço de toda a região. Tecidos sempre na promoção, com preços nunca vistos em toda a região a todo tempo. Confira de perto e aproveite. Armazém Juazeiro, Rua Vigário Augusto, número 7, fone 3631-1280. O coração acelerou, né? Pura adrenalina. Se você é amante da velocidade, sabe bem que som é esse. Quer saber onde encontrar essas máquinas? Tonhão Corretora de Motos. As melhores marcas e modelos com a qualidade e credibilidade que você já conhece. Compra, venda e troca de motos novas e usadas. Quer saber mais? Cola no Tonhão. Rua Marçal Emiliano Sobrinho, 297, Timbaúba, Pernambuco. Contato 81-3631-1691. 81-99942-1635. Tonhão Corretora de Motos. O seu melhor negócio. A Comercial Alvino é a sua loja da economia. É preço baixo sempre. Móveis, eletrodomésticos, instrumentos musicais, tudo em um só lugar. Com uma variedade que não se acaba mais. E um precinho que só Alvino pode oferecer. Na Comercial Alvino, você fala direto com o dono. Rua Coronel Antônio Vicente, Centro, Timbaúba. O que só melhora com o tempo. E a gente não cansa de ouvir. Os clássicos. Programa Trilhas do Amor. Às 10 horas, nas noites da 87 FM. Vem pra Platini Perfumes conferir de perto as ofertas. Perfumaria importada, cosméticos com os melhores preços pra você e facilidade. São 10 vezes pra você pagar em todos os cartões. Temos também aparelhos da Xiaomi a partir de 689. Aparelhos da Apple com o melhor preço pra você. Platini Perfumes, na Valfredo Ferreira Lima, no centro de Timbaúba. Segue também no Instagram, Platini Perfumes. Opa! Vem pra molecada você também! Uma loja ainda melhor espera por você! Tudo que a criançada adora está na Molecada! Roupas, calçados, acessórios e muito mais! Na Rua Marechal Dantas Barreto, número 100, próximo ao CRAS. Fone WhatsApp 99102-0029. Pra todas outras regiões, nós temos a solução. Calçados incríveis pra qualquer estação. Passo Firme Calçados é o lugar pra você. Passo Firme Calçados, variedade e qualidade. Preço baixo e grandes marcas. Passo Firme Calçados, estamos de braços abertos esperando por vocês. Loja 1 em frente à loja Ousadia e Alegria. Loja 2 na Rua Marechal Dantas Barreto, em frente à Exclusiva. O melhor lugar para você comprar pisos e revestimentos, porcelanatos, tintas automotivas e imobiliárias é na loja Costa Filho Construções. É pisos ou revestimento, vem pra melhor opção. Costa Filho Construções. Visite o nosso novo showroom, mais amplo e com mais opções para você. Na Rua Maciel Pinheiro, Timbaúba, fone zap 99110-1578 e 99768-0050. Temos entregas para toda a região. Costa Filho Construções, é preço baixo o ano inteiro. Está chegando o grande dia. A maior campanha de todos os tempos. É a reta final da campanha 40 anos do Pedrosa Supermercados. Muitos já foram premiados e agora chegou a sua vez. Quer ganhar o carro zero quilômetro? O grande sorteio acontecerá dia 9 de abril. É fácil participar. A cada R$100 em compras, você ganha um número da sorte direto no seu aplicativo. Comprando R$25 das marcas participantes, você garante números da sorte extra. Pedrosa Supermercados. 40 anos com você. A CERMED, Centro Radiodiagnóstico e Médica, está em novo endereço de frente ao Colégio Industrial e com número 0800, onde não tem custos em ligações em todas as operadoras. Temos especialidade: otorrinolaringologia, oftalmologia, radiologia, exames de laboratório, ultrassonografia e raio-x. Na 87 FM é música, alegria, diversão o tempo todo. Essa é a 87 FM. Programa Show da Tarde com Ricardo Nascimento. Legal, já estamos de volta aqui na programação da melhor. Tá na 87, tá bom demais. Deixa eu dar um abraço aqui pro Antônio, aí na do Barro, né? Antônio diz aqui, não, com certeza, acho que deve devolver sim, na medida que não foi da forma que você pensou. Ao pensar, nada melhor que conversar, a igreja deve devolver sim, caso esse seja o caso. Muito bem, meu amigo Antônio. Bom, gente, tá aí, né? E a gente vai daqui a pouquinho, né? Tá o resultado final aqui da enquete do dia. A gente tá perguntando a respeito... Deixa eu me ver aqui, né? A respeito de uma notícia. Na última quinta-feira, dia 20, o Tribunal de Justiça de Pernambuco condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a devolver R$ 31.500. De um fiel que foi convencido a doar todo o dinheiro que recebeu da venda de uma padaria como sacrifício. O caso em questão, apesar de específico, levanta uma dúvida: qual o limite da generosidade na hora da oferta? Essa notícia foi veiculada no G1 Pernambuco. E a gente pergunta, né, aos nossos queridos ouvintes: um fiel pode se arrepender de uma oferta e pedir o dinheiro de volta? O que é que você acha? Então, essa é a pergunta da enquete do dia. Ricardo Nascimento e a enquete do dia. Muito bem, agora 3:08, 3:08, para você participar da nossa programação. Fácil, 994459675 é o zap do programa Show da Tarde. Show da Tarde com Ricardo Nascimento, um show de comunicação. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Neide, no Alto da Independência, na rua Severina Felipe. Ela faz um apelo aqui à Prefeitura de Timbaúba, o setor de iluminação pública. Dar uma passadinha na rua Severina Felipe. Dos 6 postes que tem na rua, 5 estão com as lâmpadas queimadas. Olha que coisa, né? Alô, Prefeitura Municipal de Timbaúba, setor de iluminação pública, a chegadinha aí, né? Na rua Severina Felipe. Parece que a única coisa que vai chegar rapidinho mesmo é a taxa de iluminação pública, né? Vem com tudo, viu? Mas vai vir feito foguete. Tudo bem. Dá uma chegadinha lá, pessoal. Pois é, 6 postes, 5 com as lâmpadas apagadas, queimadas. Muito bem. Recado dado. A minha amiga Neide, ela pede aqui um sucesso. Copo de vinho com Leandro e Leonardo pra curtir nessa tarde gostosa de quarta-feira. Show da tarde. No comando, Ricardo Nascimento. Olha, gente, o governo de Pernambuco oferece 62 vagas de emprego para profissionais de nível técnico em edificações e em refrigeração, com salário de R$2.200. A inscrição na seleção simplificada é gratuita e pode ser feita na internet a partir da segunda-feira, dia 31, até o dia 14 de abril. O processo seletivo conta com a etapa de avaliação curricular. Os candidatos serão classificados com base na experiência e na formação. Informações no formulário, inscrições e comprovadas, né, por documentos. Essa notícia está aqui e é de Pernambuco. Show da tarde. No comando, Ricardo Nascimento. E lembrando que daqui a pouquinho tem A Hora do Rei, as músicas do Roberto Carlos, em especial pra você. Legal, né? Especial pra você que gosta e curte as músicas do Rei Roberto Carlos. Bom demais. Legal. Lembrando, né? Lembrando, todas as quartas-feiras a gente tem aqui, né, uma notícia, né, atualizada, para que você possa participar, né, da enquete do dia. Muito bem. Agora, 3:11, 3:11. E para quem pediu, né? Para quem pediu aí, Leandro e Leonardo cantando no programa, né? Ela tá saudade. Copo de vinho. Das antigas, 3:11 agora. Show da tarde. Descobri que a felicidade não mora no só coração, no único beijo, só numa paixão. E amar é bem mais que uma transa qualquer. Percebi que o amor não vem sempre do mesmo olhar, do mesmo sorriso, do mesmo lugar, do corpo de um homem ou de uma mulher. Foi assim, depois que eu senti sua mão me tocar, eu não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro que ela já me fez sofrer. Um copo de vinho na sede de amar, na hora do beijo e do nosso prazer. Ela foi embora, mas Deus nessa hora me trouxe você. Foi assim, depois que eu senti sua mão me tocar, eu não tive medo nenhum de sonhar. Me livrei da saudade de alguém que eu queria tanto esquecer. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que você me dá. Deitado em seus braços, nem lembro que ela já me fez sofrer. Um copo de vinho na sede de amar, na hora do beijo e do nosso. mas Deus nessa hora me trouxe você. Um copo de vinho pra comemorar o amor e o carinho que foi. Legal, tá aí, Leonardo, Leandro e Leonardo, né? As antigas, o copo de vinho. Um abraço aqui pra Edileuza, aí no Barro. Ela diz aqui, né, a enquete do dia. Ela diz que a partir do momento, né, que é ofertado a Jesus, é, seja sacrifício ou não, é, está doado. Tá bom, Edileuza. Um abraço pra você, obrigado, viu, pela participação. Me trouxe você. Show, show da tarde. No comando, Ricardo Nascimento. Legal, por aqui estou eu, por aí vocês juntos. Vamos até às 4 da tarde aqui na melhor, melhor sintonia, né? Tá no 87,9 FM, Rádio Comunitária de Tibaúba, voz do povo. Tá bom demais. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pra minha amiga Lúcia, aí no Alto da Independência. Ela tá pedindo aqui Minha História em Sua Vida com José Augusto, só pra curtir nessa tarde. Valeu, Lúcia, obrigado, viu, pela sua participação. Legal, agora 3:17. Previsão do tempo. Legal, vamos aí, né? Previsão do tempo para essa tarde, tarde e noite, é de quarta-feira. Olha, gente, só com aumento de nuvens ao longo do dia, à noite ocorrerá pancadas de chuvas isoladas, viu? Muito bem, temperatura máxima para hoje 33 graus, mínima de 22, vento 12 km/h, umidade relativa do ar 50%, a mínima 92%, a máxima. Só nasceu às 5h25 da manhã. E às 5h45 da tarde, vai se pôr. Ricardo Nascimento. Ricardo Nascimento. Tá junto com você. Fala, gente. Hoje é 26 de março, né? 26 de março de 2025. Já se passaram 85 dias do ano de 2025. Faltam 280 dias para o seu término. Show da tarde. Legal, né? Deu um plec. É, aqui. De repente um plec. Mas é rápido, né? É assim. É vapt-vupt. Muito bem, gente. 3:18. Lembrando que daqui a pouquinho tem... A Hora do Rei. As músicas do Roberto Carlos. Em especial pra você. Daqui a pouquinho. Agora tem José Augusto. A Minha História. Sabe por que foi tão inútil ter ficado com você? Ok, tá no fim. A decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas fica aqui comigo essa noite. Eu sinto que você não está segura. Talvez eu já me veja aqui sozinho, porque eu conheço esse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Ouvi dizer, pra cada homem tem outra igual você. Eu sei que sim, você também sabe que vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo: será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem per engano. Porque um amigo eu perdoo, mas você eu amo. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Porque apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser tão duro, pensem que eu estou seguro. Você não diz nem mesmo se eu estou errado, e não enxerga que eu estou apaixonado. E agindo assim, você me deixa sem saída e vai embora com minha história em tua vida. Se você vai, não inventa desculpa, se arruma agora e sai. E quanto a mim, não precisa se preocupar, o amor é mesmo assim. Quem sabe um dia eu faça uma canção pra sufocar por dentro essa emoção. E até sem pensar muito nas palavras, vou falar desse sorriso meio sem juízo. Uma vez esse sorriso me abriu o paraíso. Mas apesar de tudo que você me faz, eu não te esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser tão duro pra que as pessoas pensem que eu estou seguro. Você não diz nem mesmo se estou errado, e não enxerga que eu estou apaixonado. E agindo assim, você me deixa sem saída e vai embora com a minha história em tua vida. Programa Show da Tarde, volta já! Quando você ouve, você sabe! 87 FM! 87 FM! Apoio! Timbalto! A autopeças mais completa de Timbaúba! Tem a maior variedade em peças e os mais variados serviços! A Timbalto tem preço justo! Garante tudo o que faz e parcela seu orçamento em até 10 vezes! Sem acréscimos e sem juros! Em Mocóis! Fone 999860007! Agora você pode contar com Auto Posto Guarani! Ótimo atendimento, variedade em produtos, preços e serviços é a nossa diferença. Ainda aceitamos cartões de crédito e débito. Auto Posto Guarani, na Rua Vereador Carlos Galdino, Jardim Guarani, Timbaúba. Chico, ninguém faz igual, ninguém, ninguém, só você e o Armazém Paraíba. É isso mesmo. É, tem lavadora 12 quilos Panasonic por R$1.899. Fogão quatro bocas é apenas R$479. Roupeiro 6 portas, fica por R$10,55,90. E o ventilador do grande é só R$10,11,90. Chico, ninguém faz igual, ninguém, ninguém. Só o Armazém Paraíba, ninguém faz igual, ninguém. Ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? É isso mesmo. A clínica Nossa Senhora das Dores disponibiliza de vários atendimentos. Doutora Ana Maria Guerra, ginecologia, obstetra e ultrassonografia. Doutora Marília, psicóloga. Doutora Laís, nutricionista. Clínica Nossa Senhora das Dores. Contato pelo fone 98362-2649 ou telefone WhatsApp 98955-4588. Vem vem que ele já começou! É o Mega Feirão de Pisos e Revestimentos Comercial Menezes e Rei da Laje! Confira pisos e revestimentos a partir de R$19,90! Não perca essa oportunidade! Comercial Menezes e Rei da Laje! Bairro de Sapucaia, Timbaúba, Pernambuco! WhatsApp 819-9466-5184! Aqui na 87 FM tem forró das antigas pra animar no seu dia. Logo cedo às 4 da manhã, forró da minha terra. O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. Foi o senhor! Doutor Domingos Castro, otorrino, doenças do ouvido, nariz e garganta. Oferecemos consultas médicas e exames de videolaringoscopia oral e nasal, bem como também dispomos dos exames de audição, audiometria tonal e vocal, e oferecemos também aparelhos auditivos, próteses auditivas. Atendemos na Clínica Sermed, Clínica Nossa Senhora das Dores, Clínica Santo Antônio e Clínica Minha Saúde, nas quartas-feiras, manhã e tarde. Ceguinho Motos, mecânica em geral para todas as marcas e modelos de motos. Serviços garantidos, revisão, troca de óleo, agora em novo endereço. Entrada próximo ao antigo bar de São Luís da Traíra, onde funcionou a eletrônica de Dedé do rádio. Fone Zap 819-9294-3172. Sua moto merece o melhor. Organização Ceguinho Motos. Pérola Importes, aqui você garante o seu aparelho celular com o menor preço do mercado. Tradição desde 1967. Localizado na Praça João Pessoa, número 30. Fone 99735-8599. Siga no Instagram, @pérola.importes. Em Sapucaia, você encontra CM Panificadora. Dispõe dos melhores serviços de panificação da cidade. Pão quentinho e delicioso saindo na hora. CM Panificadora é do bairro de Sapucaia, na rua de João do Peixe, servindo a nossa gente. Luiza Magazine, a loja que tem de tudo pra você. Tem calçados em geral, moda masculina e feminina, preço baixo de verdade, parcelamento nos cartões, ótimo atendimento, conforto e super variedade. Dos pés à cabeça, Luiza Magazine deixa você na moda. Na rua Marechal Dantas Barreto, Centro, Timbaúba. Charque e Cia, tem preço baixo na carne de charque. É charque de qualidade com preço que cabe no seu bolso. Temos também leite camponesa, todos os dias na promoção. Aceita todos os cartões e pagamentos via Pix. Charque e Cia, fica na Travessa Pinto Alves, no Beco do Mercado Público, próximo à Menininha da Cebola, centro da cidade. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM. Programa Show da Tarde com Ricardo Nascimento. Legal, já estamos de volta aqui na programação da Melhor. Olha, gente, resultado final da enquete, né? Enquete do dia hoje. A gente perguntou com relação à condenação, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi condenado a devolver R$31.500 a um fiel. Ele que foi convencido a doar todo o dinheiro que recebeu da venda de uma padaria com sacrifício. Pois é, então, caso em questão, apesar de específico, levanta a dúvida qual o limite, né, da generosidade na hora de ofertar. Muito bem, gente, e a gente perguntou, o programa aqui perguntou, um fiel pode se arrepender de uma oferta e pedir o dinheiro de volta? Muito bem, olha, gente, 90% dos participantes da enquete disseram que sim, né? Que o melhor que não, a igreja não tem a obrigação de devolver. 10% acha que sim, né? Se um fiel se arrepender, pedir o dinheiro de volta, a igreja deve devolver. Então, 90% acha que não, 10% acha que sim. Aí, né? E quarta-feira que vem a gente traz mais um assunto para ser debatido aqui com os nossos queridos ouvintes.

que sua ausência faz a noite se alongar. Vem, há tanta coisa que eu preciso lhe dizer. Quando o desejo que me queima se acalmar, preciso de você para viver. É noite, amor, e o frio entrou no quarto que foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debrucei, na espera inútil e você não apareceu. Você já me esqueceu, e eu não vejo um jeito de fazer você lembrar de tantas vezes que eu ouvi você dizer que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu, e a madrugada fria agora vem dizer que eu já não passo de nada pra você. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. A hora do rei. Show da tarde. Amor, e o frio entrou no quarto que foi seu e meu. Pela janela aberta onde eu me debrucei, na espera inútil e você não apareceu. Você já me esqueceu, e eu não vejo um jeito de fazer você lembrar de tantas vezes que eu ouvi você dizer que eu era tudo pra você. Você já me esqueceu, e a madrugada fria agora vem. Legal, tá aí Roberto Carlos, a hora do rei. Não, você já me esqueceu. Agora 3 horas 43 minutinhos. Você, nós vamos a um rápido intervalo. Amanhã tem mais a hora do rei e a gente volta já. Você já me esqueceu. Você já me esqueceu. Programa Show da Tarde, volta já! E se você pudesse escapar por um momento? Natura Elia, crie momentos lindos. Vendendo 24 horas de música, só aqui na 87, a melhor. Todo sábado das 11 ao meio-dia. Você tem um compromisso imperdível com a informação e a cidadania. É a Conexão, a voz do povo, sob o comando de Rogério Ribeiro. Esse é um programa que abre espaço para a sua opinião. Traz debates relevantes, entrevistas exclusivas e convidados especiais para discutir os assuntos que realmente importam para a nossa comunidade. Conexão, a voz do povo. Porque aqui, a sua voz tem força. Todo sábado, às 11 horas da manhã, na rádio que conecta você com a verdade. 87 FM. Não perca. 87 FM. Apoio. Me indica uma loja para manutenção do meu carro? Claro, pode entregar lá na Albuquerque Pneus. Segurança e confiança é o que eu mais preciso. Lá você tem pneus Pirelli, baterias, troca de óleo e os melhores serviços em alinhamento, balanceamento, freios e suspensão. Ótimos preços e facilidade para pagar em até 12 vezes. Acesse www.albuquerquepneus.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Albuquerque Pneus. Nessa marca você pode confiar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem que a minha escolha número um para medicamentos genéricos é a ANS, né? Líder do mercado farmacêutico com mais de 60 anos de história. O melhor lugar para encontrar os genéricos da ANS é nas drogarias Ultra Popular. Além de medicamentos de altíssima qualidade, você encontra o melhor atendimento do Brasil e uma equipe super preparada, que vai te atender com muito carinho e cuidado. Qualidade ANS, confiança e preço justo é nas drogarias Ultra Popular. Atenção a essa super novidade da Ubanet. Agora, além da melhor conexão de internet da Ubanet, você também tem o melhor da TV. Lançamos para vocês a Uba TV. Canais locais e o melhor do entretenimento com qualidade e segurança da Ubanet. Você que é cliente, solicite agora mesmo o seu pelo fone WhatsApp 0800 000 4041. Isso mesmo, 0800 000 4041. E você que ainda não é cliente, está esperando o quê? Vem pra Uba você também. Ubanet é muito mais que internet. Se você sempre sonhou com uma bicicleta de qualidade, seja para passear, se exercitar ou se divertir, a RC Motobike tem o modelo ideal para você. Temos opções para crianças, jovens e adultos, com preços acessíveis e muita qualidade. Organização Roberto Cajá. Informações 81 992 35 2040. A bicicleta dos seus sonhos está mais perto do que nunca. Fique ligado e venha conhecer a RC Motobike em Timbalbinha. De segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, aqui na 87 FM, você tem Expresso do Forró, com Cacheteiro Rogério Ribeiro. Alegria, descontração, brincadeiras e o melhor do forró pra você. Então, negada, Expresso do Forró, com Rogério Ribeiro, todo fim da tarde, aqui na 87 FM. Para todas as ocasiões, nós temos a solução. Calçados incríveis para qualquer estação. Passo Firme Calçados é o lugar para você. Passo Firme Calçados, variedade e qualidade, preço baixo e grandes marcas. Passo Firme Calçados, estamos de braços abertos esperando por vocês. Loja 1 em frente à loja Ousadia e Alegria. Loja 2 na rua Marechal Dantas Barreto, em frente à Exclusiva. Sua melhor escolha. Centro Médico Timbaúba, do Dr. Marco Siqueira. Sempre inovando e com responsabilidade em tudo que faz. Marque sua consulta e seus exames pelo fone 81996601245. E venha cuidar da sua saúde e de toda a família. Centro Médico Timbaúba, do Dr. Marco Siqueira. Rua Dr. Fernando de Andrade Queiroz, antiga Vila Operária. Centro. Rodrigues Pneus. Pneus, peças e acessórios para a sua moto. Contando com oficina especializada em todos os modelos de moto. Na Avenida Nilo Peçanha, 240D, Timbaúba, Pernambuco. Fone Zap 99273-4540 e o 99434-8641. Aceitamos Pix e pagamentos em todos os cartões. Está chegando o grande dia. A maior campanha de todos os tempos. É a reta final da campanha 40 anos do Pedrosa Supermercados. Muitos já foram premiados e agora chegou a sua vez. Quer ganhar o carro zero quilômetro? O grande sorteio acontecerá dia 9 de abril. É fácil participar. A cada R$100 em compras, você ganha um número da sorte direto no seu aplicativo. Comprando R$25 das marcas participantes, você garante números da sorte extra. Pedrosa Supermercados. 40 anos com você. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Programa Show da Tarde, com Ricardo Nascimento. Dê, dê, dê, dê, dê, dê. amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. Ai, vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão. Jamais vou esquecer de você. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Eu sei. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Sentir tamanha emoção. Só o amor poderá dar um fim na tristeza do meu coração. Ai, vem pra ficar, que a porta está aberta, meu bem. É desejo demais, é paixão. Jamais vou esquecer de você. Eu sei, te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Eu sei. Chão da tarde. Te desejo, te quero, te amo. E assumo que é pra valer. Quero a paz em meu interior. Tenho amor para lhe oferecer. Legal, gente, agora 3 horas e 54 minutinhos, tá aí, Borba de Paula, tchau, tchau, amor. E por falar em tchau, tchau, a gente tá indo embora, viu? Estamos chegando ao final de mais um programa Show da Tarde, agradecendo a Deus e a você, a Deus pela oportunidade, a você, o carinho da audiência, já renovando o convite, né? Pra amanhã estarmos juntos novamente, combinado assim? Então fica combinado, na sequência vem Rogério Ribeiro com o Expresso do Forró. Gente, tchau, fique com Deus e até amanhã, tchau! E amanhã, tão distante, o que é que eu vou fazer? Tchau, amor, até o dia quando eu aqui voltar. Tchau, amor, o meu amor não vá outro entregar. We'll be right back. Você ouviu Show da Tarde com Ricardo Nascimento na sua 87 FM. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Alô, amigos, aqui fala Anjos da Silva. Ó, deixa eu dizer, agora eu tô também aqui nessa rádio, viu, com o nosso programa Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piada sem graça, prêmios, a sua participação também. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, agora também na sua emissora favorita. Bodega do Maguila. Aqui na 87, a partir desse domingo, dia 6, às 10 da manhã. 87. 7,9 MHz. 87 FM. Apoio. Você já se perguntou de onde vem a carne que você consome? Na Master Boy, garantimos que você receba apenas o melhor. Com mais de 100 países aprovando nossa qualidade, nossos mais de 4.500 pecuaristas dedicados asseguram que cada pedaço de carne atenda aos mais altos padrões internacionais. Na Master Boy, a qualidade não é apenas um padrão, é a nossa paixão. Por isso, o Varejão Supermercados nos escolheu, para que você desfrute da excelência e da garantia de qualidade em cada refeição. Um novo mês chegou, com muitos lançamentos na Caliandra Calçados. Recebemos a nova coleção da Coca-Cola, tênis olímpicos, Nike, Adidas e muitas outras marcas. Chegaram também belíssimos relógios das melhores marcas do Brasil, lindas bolsas femininas e diversas marcas. Está imperdível. Caliandra Calçados, a loja de melhor atendimento e preços imbatíveis. Recebemos todos os cartões, pagamentos do Pix, link à distância e, se preferir, no crédito Caliandra, localizada na rua Vigário Augusto, 92 Centro, Timbaúba, Pernambuco. Armazém Juazeiro, tecidos, cama, mesa e banho, com o menor preço de toda a região. Tecidos sempre na promoção, com preços nunca vistos em toda a região a todo tempo. Confira de perto e aproveite. Armazém Juazeiro, Rua Vigário Augusto, número 7, fone 3631-1280. Chegou o show de prêmios! É a sua chance de ganhar uma casa completa em prêmios. São 15 caminhões de prêmios recheados só pra você, cliente da nossa drogaria. É muito fácil participar. A cada R$40 em compras, você ganha um cupom para concorrer. Quanto mais você compra, mais chances tem de ganhar. É o show de prêmios Poupijar Timbaúba. Participe! Pel Rações Pet, rações e medicamentos para aves em geral, bovinos, equinos, suínos, caprinos, cães e gatos. Temos gaiolas e acessórios na Rua Coronel Antônio Vicente, 134, Centro Timbaúba, Pernambuco. Fone Zap 81 99295 5464 e o 99471 5562. Organização Bel. Timbaúba tem tradição e encantos mil e tem as delícias da Inês, o melhor local para desfrutar as melhores opções da culinária regional, ambiente climatizado e o melhor atendimento da cidade. Temos café da manhã, almoço e jantar. Delícias da Inês fica localizada na Rua Maciel Pinheiro, ao lado da CDL. Visite nosso Instagram @deliciasdainês ou entre em contato no WhatsApp 993335409. Na Delícias da Inês não tem comparação. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, programa Show da Manhã, com a apresentação de Rogério Ribeiro. Show da Manhã, informação, resumo de novelas, signos, interpretação de sonhos, humor e muita música boa. Sementeira Bom Jesus, sempre com novidades para o seu jardim. Plantas ornamentais, frutíferas, pedras ornamentais, terra, adubos em geral, aceitando todos os cartões. Segue no Facebook, Instagram, WhatsApp é o 81 998 17 50 60. Onde florescem flores, também floresce esperança. Rua José do Patrocínio, Rua do Antigo Cine Alvorada. Sementeira Bom Jesus. Luiza Magazine, a loja que tem de tudo para você. Tem calçados em geral, moda masculina e feminina, preço baixo preço de verdade, parcelamento nos cartões, ótimo atendimento, conforto e super variedade. Dos pés à cabeça, Luiza Magazine deixa você na moda. Na Rua Marechal Dantas Barreto, Centro, Timbaúba. Em Sapucaia, você encontra CM Panificadora. Dispõe dos melhores serviços de panificação da cidade. Pão quentinho e delicioso saindo na hora. CM Panificadora é do bairro de Sapucaia, na Rua de João do Peixe, servindo a nossa gente. A CERMED, Centro Radiodiagnóstico e Médica, está em novo endereço, de frente ao Colégio Industrial e com número 0800, onde não tem custos em ligações em todas as operadoras. Temos especialidade: otorrinolaringologia, oftalmologia, radiologia, exames de laboratório, ultrassonografia e raio-x. Atenção, aposentado e pensionista do INSS e agora também BPC e Loas. Os juros baixaram. Venha fazer o seu empréstimo consignado com desconto em folha, sem consulta SPC e Serasa, com a LL Promotora e Serviços. Na Rua Valfredo Ferreira Lima, na antiga calçada da Lotérica. Fone 98863-7458. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. 87,9 MHz. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Atenção, nação forrozeira! Prepare-se para uma viagem de muito forró. Bem-vindos ao Expresso do Forró. Lotado de muita alegria e forró. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Muito boa tarde, minha gente. Boa tarde, vocês. Estamos chegando ao vivo a partir de agora, nessa tarde legal aí de quarta-feira. Quarta-feira, dia 26 de março de 2025. E a partir de agora está no ar o programa Expresso do Forró, liderando a audiência em toda a cidade. Muito boa tarde aqui a toda Timbaúba ligada com a gente, a você nos altos, a você também aí dos loteamentos em todos os bairros e comunidades, a você do campo também, você aí na zona rural, aqui do nosso município, curtindo aí a programação. Boa tarde. Boa tarde também para quem tá nas cidades vizinhas. Boa tarde aí para você que tá pelo rádio curtindo pela 87,9 e também para quem tá pela internet, você que tá aí pelo nosso aplicativo e também aí pela web rádio, pela web TV, curtindo lá pelo aplicativo Rádios Net, o maior aplicativo e melhor aplicativo de rádio do mundo. Vamos lá também pelo Rádios Net, você acompanha a partir de agora o melhor programa de forró do Brasil, é aqui, 87 FM, 87.9, a voz do povo de Timbaúba. Tá começando mais um Expresso. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. E vamos começar com Noda de Caju. São dois raros diamantes com um brilho angelical, um feitiço que me leva a crer que somos imortais. Um nobre castelo inglês, a rainha e o rei, um amor sem fim. Eu vou ter amor agora, pronta pra te amar. Aprendi com a dor e vi a solidão me acordar. Dois subidos, seus olhos. mais pra te amar sem fim. Eu vou ter amor agora, pronta pra te amar. Aprendi com a dor e vi a solidão me acorrentar. Eu sempre fui feliz. Seus olhos são os meus dois sorrisos. Seus olhos são os meus dois. Thank you. foram traçadas. Pra sempre eu serei a sua amada. Parece mágica essa paixão intensa em todas as estações. Não sei o que fazer. Parece mágica. Nascemos um pro outro, a lua e o mar. O sol e o amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas. Mágica! Calcinha Preta! 4:11 aqui da Sua 87 FM, a rádio que todo mundo ouve. Já já tem resultado da Aval pra você. Tem momento lotérico daqui a pouquinho. Hoje é quarta-feira, é dia de Federal. A galera que tá fazendo as apostas aí na Federal, boa tarde aí pro pessoal aí nos pontos de aposta. Minha amiga Rosinha, que passa jogo ali, próxima Ponte Molhada. A turma da Imperial, aqui no centro, ali na Praça João Pessoa. Aqui na Praça João Pessoa, né? Estamos aqui também na Praça João Pessoa com o estúdio da 87 FM. Agora em novo estúdio, em nova localização aqui na Praça João Pessoa, bem no centro aqui da cidade de Timbal, bem centralizado, agora com som totalmente digital aí pra você, 24 horas no ar, é a melhor rádio da cidade, é a melhor da região, 87,9, a voz do povo de Timbaúba. E tem Mastruz com Leite, música nova, lançamento, rotina. Mastruz com Leite é o lançamento 2025, vai aí pra equipe lá da Capotaria Santo Cristo, meu amigo Van, meu amigo Sabido, um abraço aí pro Nino, pra Netinha e pra Rose, todos aí ligados, sintonizados com a gente. Continuo com a mesma rotina, sempre acordo às 6 da manhã. E depois de uma boa corrida, tem café e bolo de maçã. Vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E bolo de maçã, vou seguindo desse jeito pra fingir que você ainda está aqui. E por não te ver, tudo tem saudades de você. Chegando o anoitecer, o frio invade a casa e nada pode me aquecer. No box do banheiro, coração com o seu nome, e o vazio dessa casa pouco a pouco me consome. Eu deito em nossa cama que ainda tem teu cheiro, mas o colchão reclama e até o travesseiro. Rotina, este é o novo sucesso da maior banda de forró do planeta, Mastruz com Leite. Só. Valeu, hein, Mastruz? Hora certa agora, 4:16. Momento lotérico, oferecimento a Imperial. A extração das 4 da tarde, das 16 horas. Momento lotérico aí pra você. Boa tarde, boa sorte. Primeiro prêmio: 6-0-9-0. Primeiro prêmio: 60-90. Segundo prêmio: 9-4-3-9. Segundo prêmio: 94-39. O terceiro prêmio: 0-9-6-4. Terceiro prêmio: 0-9-64. O quarto prêmio: 7-2-3-0. Quarto prêmio: 72-30. Quinto prêmio: 2-0-0-4. Quinto prêmio: 20-04. Sexto prêmio: 6-9-0-7. Sexto prêmio: 69-07. O sétimo prêmio: 0-4-9-2. Sétimo prêmio: 04-92. Oitavo prêmio: 9-3-6-3. Oitavo prêmio: 93-63. O nono prêmio: 0-9-4-0. Nono prêmio: 09-40. Décimo e último prêmio: 3-4-2-9. Décimo prêmio: 34-20. Sempre o oferecimento da Imperial. Tradição e credibilidade e a certeza de receber o seu prêmio na hora. Vamos à conferência, vamos ao Tira Dúvidas, a extração das 4 da tarde. Primeiro prêmio: 60-90. Segundo prêmio: 94-39. Terceiro prêmio: 09-64. Quarto prêmio: 72-30. Quinto prêmio: 20-04. Sexto prêmio: 69-07. Sétimo prêmio: 04-92. Oitavo prêmio: 93-63. Nono prêmio: 09-40. E o décimo e último prêmio: 34-29. Momento Lotérico estará de volta logo mais às 19 horas, sempre com oferecimento da Imperial. Tradição e credibilidade e a certeza de receber o seu prêmio na hora. Momento Lotérico, oferecimento a Imperial. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. 87 FM. Apoio. Pousada Las Brisas, onde o amor acontece. Venha aproveitar a nossa grande promoção. Apartamentos a partir de R$30. Desfrute de momentos de prazer com quem você ama. Pousada Las Brisas, na rodovia PE-82, estrada que liga Timbaúba a Ferreiros. Pousada Las Brisas. Jucletini Restaurante, o melhor da região. Cardápios variados, deliciosas sobremesas. Também servimos pizzas, são mais de 30 sabores. Siga no nosso Instagram, aberto todos os dias. Vem para o Jucletini, vem para o melhor que tá tendo. Vem para Platini Perfumes conferir de perto as ofertas. Perfumaria importada com os melhores preços para você e facilidade. São 10 vezes para você pagar em todos os cartões. Temos também aparelhos da Xiaomi a partir de R$689. Aparelhos da Apple com o melhor preço para você. Platini Perfumes, na Valfredo Ferreira Lima, no centro de Timbaúba. Segue também no Instagram Platini Perfumes. Ei, é qualidade que você quer? Bacaninha, hamburgueria e petiscaria. Esse é o lugar. Seu Point, no centro de Timbaúba. O Bacaninha tem o melhor espetinho na brasa da cidade e região. Vem conferir. Não fique de fora. O Bacaninha é tudo de bom. Doutor Jefferson, qualidade e competência. Dr. Jefferson, especialista de verdade. Responsável técnico, Dr. Jefferson Leal, CRO 4184. Aqui o seu dente fica legal. Dentes inclusos, implantes, lentes de contato, aparelho transparente. Fone 3631-0599. Na JH Variedades você tem brinquedos, utilidades para o lar, rádios, lanternas, carregadores para celular, cabos diversos. Temos também variedades em artigos em inox, vidros, plásticos, isopor, papelaria, laços, aviamentos. E agora também com o departamento de bebidas e alimentos, na rua São Patrício, 94, próxima à faculdade. Visite o nosso Instagram, j.hvariedades. A Clínica Nossa Senhora das Dores disponibiliza de vários atendimentos. Doutora Bruna Oliveira, fonoaudióloga. Doutor Davidson Araújo, neuropsicólogo. Clínica Nossa Senhora das Dores. Contato pelo fone 98362-2649 ou telefone WhatsApp 98955-4588. Chico, ninguém faz igual, ninguém, só você e o Armazém Paraíba. É isso mesmo. É, tem lavadora 12 quilos Panasonic por R$1.899. Fogão 4 bocas é apenas R$479. Roupeiro 6 portas fica por R$10,55,90. E o ventilador do grande é só R$10,11,90. Chico, ninguém faz igual, ninguém. Só o Armazém Paraíba, ninguém faz igual, ninguém. Ninguém faz igual, ninguém. Tá dizendo? É isso mesmo. Osvaldo Conselheiro Tutelar é um exemplo de compromisso e humanidade em Timbaúba. Sua atuação reflete o amor pelo que faz e a certeza de que cada esforço vale a pena quando o resultado é uma criança ou adolescente tendo seus direitos garantidos. Ele é, sem dúvida, um verdadeiro guardião do futuro de Timbaúba. Osvaldo Conselheiro Tutelar. Em Timbaúba você tem Nau Sucata, peças e acessórios para autos. Aqui você encontra tudo em sucata, não precisa sair de Timbaúba. Nau Sucata, em Sapucaia, por trás de Marrudo. Fone Zap 81 99147 7030. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Eu não disse que era bem rápido. Já voltamos com o Expresso do Forró e com Rogério Ribeiro. Rogério Ribeiro. Eita, que a gente tá de volta, 4 da tarde, mais 24 minutos, agora 4h24, falando aqui pra você da Panificadora São Pedro. A Panificadora São Pedro, ali na Rua de São Pedro, olha só, tem aí uma grande variedade em bolachas. Lá você encontra a bolacha de manteiga, que é uma delícia, bolacha de cebola, sete capas, a praeira de coco, a praeira de leite, a bolacha canela, tudo com o melhor preço. E você aí que é proprietário de supermercado, mercadinho, faça a sua encomenda, chame lá pelo nosso WhatsApp, que é o 994056950. Repetindo aí pra você, 994056950. Acima de 10 pacotes, temos desconto especial pra você lá na Panificadora São Pedro. Com a gente também tem aqui, ó, com a gente também tem aqui a Farmácia Brasil. É, Farmácia Brasil. Lá você tem aí, ó, os melhores medicamentos. Fica ali no bairro do Ozanã, em frente à entrada do Forró do Sítio. E a Farmácia Brasil tá aí com nova administração. E nossa loja, qualidade e preço se completam. Por isso você já sabe, Farmácia Brasil tem preço baixo de verdade. O disco entrega pelo fone WhatsApp 81 99410 4271. Anota aí, 81 99410 4271. Cuidado e atenção, que a sua saúde precisa, tem nome e é Farmácia Brasil. Agora 4h26. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Boa tarde aqui pra rapaziada que tá aí ligada, participando com a gente. Boa tarde aqui, minha amiga Rosana, lá de São Paulo. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, meu amigo Rogério. Tudo bem com você? É a Rosana de Franco da Rocha. Eu gostaria que você tocasse uma música pra mim, Limão com Mel. Pra esse meu esposo José, pra toda a minha família aqui de São Paulo, pra minhas irmãs, meus irmãos de Pernambuco, pra minhas cunhadas, meus cunhados. para minhas amigas de Ferreira, de Ibaúba, Araçada, aqui de São Paulo, para você, sua família e toda da rádio, todos que estiverem escutando o programa. Obrigado, fica com Deus, que Deus te abençoe. Valeu, Rosana, lá em São Paulo, ela está lá em Franco da Rocha. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Rogério. Bote uma lambada para mim aí de Beto Barbosa. É, preta. É, vai para mim, para você, para todos os meus familiares e para todos os ouvintes ligadinhos na rádio. Para lembrar dos tempos da lambada de Beto Barbosa, era muito bom, num sítio. Valeu, obrigada, Lúcia! Obrigada, Rogério. Um abraço. Boa tarde para você. Valeu, Lúcia! Lúcia aí da Rua México, boa tarde aí para todo o Alto da Independência ligado aí com a gente. Limão com mel. O Homem da Lua. Olha, meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui, vivendo na lua e você aí, longe de mim. Olha, meu amor, mesmo distante, vive no meu coração, nunca te esqueci, ou fingindo de viver. Se eu soubesse, amor, onde você está, e um foguete eu iria te buscar. Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão, longe do seu coração e a dor no peito. Sou o homem da lua, minha vida é te amar e salvar uma terra um dia por teus beijos. Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão, longe do seu coração. E salvar uma terra um dia por teus beijos. Limão com mel, essa é pra se apaixonar. Meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui, vivendo na lua e você aí, longe de mim. Olha, meu amor, mesmo distante, vive no meu coração, nunca te esqueci, ou fingindo de viver. Se eu soubesse, amor, onde você está, e um foguete eu iria te buscar. Sou o homem da lua, vivo aqui na solidão, longe do seu coração e a dor no peito. Sou o homem da lua, minha vida é te amar e só volto à terra um dia por teus beijos. Sou o homem da lua, longe do seu coração e a dor no peito. Sou o homem da lua, e só falta a terra um dia pro teus beijos. Limão com mel, homem da lua. Teus beijos. 4:30 agora na sua 87 FM. Participe, mande mensagem de texto, mensagem de áudio. Você envia lá pro 994-04-3063. Alô, Maria Cardoso, tá curtindo a gente lá na Vila do Sebo, como é conhecida ali, né? Um abraço grande ao pessoal da Vila do Sebo. O pessoal curtindo aí a programação, os amigos aí da Vila Nova Vida. Boa tarde pra vocês aí de Mocóis. Alô, Mocóis, onde tudo começou. Boa tarde aí pra todos meus amigos, minhas amigas aí do bairro de Mocóis, sintonizados aqui com a melhor da cidade, agora com som digital, 24 horas no ar com você. É você o tempo todo aqui, ligado com a gente. A Lúcia que pediu, Beto Barbosa. Oh, pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Diga o que será. Para contar, contar, contar. Quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Ô, preta, ha! Preta, fala pra mim, as como é que eu vou. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Preta, fala pra mim. As bonecas de conta. Fala o que você sente por mim. Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Será que vou? Será que você me quer? Será que você vai ser a minha mulher? Oh, preta, preta, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Diga o que será. Para tomar com decondar. Quando seu corpo no meu se encontrar. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Bateu legal, bateu forte a capoeira. Pintou, virou, varreu minha cabeça. Ô, preta, preta, fala pra mim. Para com neto nem contar. Fala o que você sente por mim. Oi, oi, oi, oi. Tá aí Beto Barbosa, hein? Preta, preta, fala pra mim. A preta aí do Beto Barbosa. Bons tempos aí da lambada. Boa tarde pra minha amiga Sol. Tá aí ligadinha com a gente aqui na Praça Pessoa. Mandar um boa tarde aqui pras meninas aí da Imperial. Boa tarde aqui a você do comércio aqui de Timbaúba. Galera lá do Armazém Paraíba também curtindo aí a programação. Zé Vaqueiro e Léo Foguete. E aí, Léo, vamos fazer nossa parte? Muito melhor. Bora, Zé. O mundo precisa descobrir o bem que o amor faz. Quando a gente tá longe, o trem desanda. Qualidade de vida reclama. Ainda bem que você chegou e ficou aqui. Se não fosse você, quem mais seria capaz de me colocar na linha? Ainda bem que você chegou e ficou aqui. Nem todo caminho é estrada, nem tudo cai do céu feito água. Fui atrás e ganhei, olha a sorte que eu dei. Você vale mais do que 10 megacenas acumuladas. Com você nada faz falta. E agora só deixa fluir, que o resto da vida traz ai ai ai. O mundo precisa amar bem mais e descobrir o bem que o amor faz. Agora é só deixar fluir, que o resto da vida traz ai ai ai. O mundo precisa amar bem mais e descobrir o bem que o amor faz. Caminho é estrada, nem tudo cai do céu feito água. Fui atrás e ganhei, olha a sorte que eu dei. Você vale mais do que 10 megacenas acumuladas. Com você nada faz falta. Agora é só deixar fluir, que o resto da vida traz ai ai ai. O mundo precisa amar bem mais e descobrir o bem que o amor faz. Agora é só deixa fluir, que o resto a vida traz, ai, ai, ai. O mundo precisa amar bem mais e descobrir o bem que o amor há. Valeu aí, Léo Foguete e Zé Vaqueiro. Aí pra minha amiga Sol, que tá ligadinho com a gente. Professora Li, né? Professora de arte, minha amiga Li. Tá curtindo a gente lá em Santa Ana. Ela quer ouvir Banda Encantos. Mais 40 minutos, a gente vai no intervalo, sai daí não que a gente volta. Ei, ei, homem, espera um bocadinho, tá mais de nada, que vamos agora trazer o nosso apoio cultural e na volta tem muito mais forró. 24 horas de música, só aqui na 87, a melhor. Todo sábado das 11 ao meio-dia. Você tem um compromisso imperdível com a informação e a cidadania. É a Conexão, a voz do povo. Sob o comando de Rogério Ribeiro. Esse é um programa que abre espaço para a sua opinião. Traz debates relevantes, entrevistas exclusivas e convidados especiais para discutir os assuntos que realmente importam para a nossa comunidade. Conexão, a voz do povo. Porque aqui, a sua voz tem força.

perdidas pra conversar e te convencer. Se você gosta dos clássicos, das músicas que nunca saem da memória, então viaje com a gente nesse túnel do tempo. É sábado ao meio-dia. Programa As Mais Perdidas, com as perdidas do arquivo da rádio, com João Carlos. Não perca! Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. 87,9 MHz. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Eu não disse que era bem rápido. Já vou ter com o Expresso do Forró e com o Rogério Ribeiro. Rogério Ribeiro. Eita, aqui tá todo mundo ligado com a gente. Deixa eu mandar uma boa tarde aqui, o pessoal lá da Praça Hugo de Andrade, em Mocóis, curtindo aí a nossa programação. Um abraço. Boa tarde aqui para o seu Antônio Freire, que é o papai da Ninha, lá do Atacarejo Barateiro, sempre ligado com a gente. Aí no bairro de Mocóis, a Gilmara, boa tarde, Gilmara. Pessoal da rua Antônio Ricardo, aí na Travessa, Antônio Ricardo. Boa tarde para Porfírio, para Marinalda, também ligado com a gente. Pra Jane do Cachorro Quente, que tá lá na Rua da Brasília, também aí em Mocó, escutindo a gente. Meu amigo Eugênio, também lá da Brasília. Boa tarde aqui também pro pessoal aí da Rua da Bomba, Lenira. Um abraço, Lenira, Marluce, professor Isaac. Boa tarde aqui também pra Joca do Radiador, pra Nena da Gaiola. E também pro meu amigo Evinho, aí o Barbeiro das Estrelas. Quem tá curtindo a gente também é a Verônica, lá da Rua 7 de Setembro. Os amigos aí da Martim Júnior. Boa tarde aí pra vocês aí da Martim Júnior. Boa tarde aí pra professora Regina, lá da Rua de Goiânia, também tá aí ligadinha com a gente. Pessoal da Coronel Claudino, Dona Iraci, Valdeci, Rosiane. Boa tarde aí pro meu amigo Epifânio. Vamos tocar aí pra Epifânio daqui a pouquinho o forró, que ele tá mandando aí pra Zé Fita, pra Daniel, pra Letícia, pra Yara, pra Iede e também pro Tony. Aproveitando aqui pra mandar um boa tarde a equipe lá da Popijá, ali do bairro César Augusto, em frente à Escola Maria Emília. Também a turma da Popijá, ali na Praça Professor José Mendes da Silva. Estão aí curtindo a gente. Minha amiga Ieda, meu amigo Hélito, toda a equipe, um grande abraço. Boa tarde aí pra vocês aí do Mercado Público, a você aqui do Centro Comercial da cidade. Boa tarde aí pros amigos profissionais do volante aí no carro, nos dando essa carona. Aos taxistas, ao pessoal também do transporte alternativo, caminhoneiros, carreteiros, aos frentistas também aí dos postos de combustíveis, motoristas de ônibus. Um abraço aqui também para os motoboys e mototaxistas, pessoal das serralharias, das marcenarias, a você que tá aí na oficina, tá na borracharia, tá aí no lava-jato também, pessoal que trabalha aí nos escritórios, é você que tá em casa, no trabalho, no carro, onde quer que você esteja, sintonizado aqui com a gente pela 87,9. E para quem tá fora aqui do estado de Pernambuco, tá aí na Paraíba, curtindo a gente pelo aplicativo, tá curtindo lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, a você por todo o Brasil e pelo mundo, curtindo a gente aí pelo site, a Voz do Povo 87 FM, baixe o nosso aplicativo aí no seu celular, no seu smartphone, baixa lá no seu celular, no seu smartphone aí o nosso aplicativo. E curta a nossa programação em qualquer parte do Brasil ou do mundo com som de qualidade aí pra você, viu? Participe com a gente e mande sua mensagem aqui pelo WhatsApp 994043063. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Um abraço aqui pro meu amigo Ramos, tá dizendo aqui boa tarde, Rogério Ribeiro. José Gilvan, olha, o José Gilvan perdeu aí documentos, CPF, RG e outros documentos. Ele é do sítio Santiago, né? Conhecido aí como Zé, o Zé Buchudo, né? Zé Buchudo, o telefone de contato dele é o 993280932. Repetindo, é o telefone aí, o WhatsApp do Zé Buchudo, né? O nosso ouvinte aí, o Gilvan, né? O José Gilvan, né? Perdeu aí os documentos CPF, RG e outros documentos. Ele é do sítio Santiago e tá deixando aqui o telefone de contato aí para quem encontrou os documentos: 993-28-09-32. Repetindo, 993-28-09-32. 32, falar com o Ramos, Lava Jato também, pelo 993-280932. Não é isso, meu amigo Ramos? Abraço aí pro Ramos Lava Jato. Boa tarde pra Neide, lá da Travessa Severina Felipe, também tá aí ligadinho com a gente. Boa tarde pro Lennon. Alô, Lennon, tá mandando música aí pra vovó dele. Alô, Terezinha aqui do centro, tá querendo ouvir música e oferecendo pra todos os amigos aí que estão ligados com a gente. Minha amiga Everaldo Matheus tá curtindo a gente lá no bairro do Arruda, na capital pernambucana. Tá mandando aqui um boa tarde pra dona Regina, que é sua grande amiga ali da Silvano Mendes, e a mamãe dele aí, a dona Dezinha, pessoal aí do bairro curtindo a gente, os amigos aí da Floriano Peixoto, a Mary Silva lá do loteamento Piragi. Boa tarde aí o pessoal de Santiago, é Santiago aí, todo mundo ligado com a gente, Santa Ana, pessoal da Vila dos 300, bairro de Araruna, minha amiga Tita que tá em Casa Forte lá em Recife, tá pelo aplicativo, a Neidinha que tá aí no bairro da Torre em Recife também, a minha amiga Luzimar lá na Madalena. Mandar um boa tarde também aqui o pessoal aí da Bela Noivas aqui em Timbaúba, o Paulo Júnior e toda a equipe aí ligada. Fala, mansa. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gosta, não sei quem sou e vou mudar. Ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra a tempestade em copo d'água. Dance o shot da alegria. Não sei quem sou e vou mudar. Sei aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonho um dia em ser feliz, vê se fala sério. Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, em copo d'água, dance o shot da alegria. Yeah.

DLMA Curso, seu filho decolando aí para o país do conhecimento, curso de inglês para crianças, adolescentes e adultos e reforço escolar. Fica ali na rua Idelbrando de Queiroz, 127, primeiro andar, no centro aqui da cidade de Timbaúba. E o telefone é o 994-43-9356, repetindo, 994-43-9356. Siga também pelo Instagram no @ TLMA Curso. 5:11, participe com a gente, manda aí sua mensagem pelo WhatsApp 99404-3063. Esse é o nosso WhatsApp, tá aí liberado pra você. Mais uma vez, lembrando aqui que o José Gilvan perdeu aí o documento, os documentos, a CPF, RG, os documentos. Ele é do sítio Santiago, perdeu aqui no centro da cidade, ali nas imediações aqui do DÉ, né, pra Casa Lotérica, né? Então, quem encontrar a RG e CPF, aí os documentos CPF e RG, em nome de José Gilvan, ele é lá do sítio Santiago, e quem encontrar esses documentos, tá aí com os documentos, entre em contato aí com meu amigo Ramos, lá do Lava Jato, Ramos Lava Jato, que é o 993-28-0932, repetindo, 993-28-0932, entrega lá o documento ao nosso amigo Ramos, ou pode entregar também aqui na portaria da Rádio 87 FM, a rádio que todo mundo ouve, a voz do povo de Timbaúba. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. Boa tarde, Flávia, aí na Doutor Oscar Veloso, pessoal do Campo do Sete, meu amigo Luiz, aí um grande abraço pra vocês. Desejo de menina. Desejo de menina. Coisas de um jeito diferente. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescente, fazer planos pra nós dois. Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado, rabiscando guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Apagando a poesia, e o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, no vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver nosso passado, apostar na esperança, pra dizer que eu te amo. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. Ficam presas na moldura de um retrato. Desejo de menina. Outra coração mais malvado. Eu desafio uma pessoa que não tenha ruído um pouquinho ouvindo essa canção. A prova é essa. Quer ver? O maior coral do mundo agora. Coração. E tome chá, tome chá. Eu disse coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca mais te ama. Olha que eu vou fazer promessa, para nunca mais amar alguém que só quis viver sofrer, alguém que só quis viver chorar. Preciso sair dessa, dessa de se apaixonar por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. Olha que é tão ruim quando alguém machuca a gente. O coração fica doente, sem jeito até pra conversar, com vergonha. Dói demais, só quem ama sabe e sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar pra trás. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca. Diga nunca, eu vou poder te abraçar, te abraçar. E vou viver melhor sozinho. E se for, agora solta a voz, vai, vai. O amor, às vezes só confunde a gente. Não sei o que é que vocês têm que é diferente. O amor, às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode ser bem diferente. Coração. Isso é que é forró. Melhor que isso é Rabinho, mas não gostei não. Nunca mais eu vou provar do teu carinho. Nunca mais eu vou poder te abraçar, te abraçar. E vou viver melhor sozinho. Mas faz pra me perdoar. O amor às vezes só confunde a gente. Não sei como você pode ser bem diferente. Esse é o Marival Dodos, meu camarada, cantando Coração ao Vivo. Às vezes só confunde a gente. Lá, meu amigo Micasso e Nena curtindo a gente lá em Três Cocos. A Lucila também tá aí ligadinha com a gente, a Milena. Boa tarde, meu amigo Nildo, aí do Alto Posto Guarani, os frentistas aí. No Alto Posto Guarani, um abraço aí no Jardim Guarani. O meu amigo Grande Louro, né, o Casca de Bala. Boa tarde também pro pessoal do Alto Posto Santiago, aqui no centro ali, próximo ao Pátio da Feira. Abraço grande a essa turma boa. Pessoal do comércio tá aí ligado, curtindo 87 FM. Boa tarde pra Ivone do Pandeiro, que tá lá na Vital Brasil, também por aqui participando. Os amigos aí da Bernardo Vieira. Boa tarde aí pro pessoal lá do Alto do Cruzeiro, Alto da Santa Terezinha. Grande abraço! Ei! Ei! Homem, espera um bocadinho, tamo de nada, que vamos agora trazer o nosso apoio cultural. E na rota tem muito mais forró. Agora são 5h20. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. 87 FM. Apoio. Um novo mês chegou, com muitos lançamentos na Caliandra Calçados. Recebemos a nova coleção da Coca-Cola, tênis olímpicos, Nike, Adidas e muitas outras marcas. Chegaram também belíssimos relógios das melhores marcas do Brasil, lindas bolsas femininas e diversas marcas. Está imperdível. Caliandra Calçados, a loja de melhor atendimento e preços imbatíveis. Recebemos todos os cartões, pagamentos do Pix, link à distância e, se preferir, no Credit Caliandra. Localizada na rua Vigário Augusto, 92 Centro, Timbaúba, Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vocês já sabem que a minha escolha número um para medicamentos genéricos é a ANS, né? Líder do mercado farmacêutico com mais de 60 anos de história. O melhor lugar para encontrar os genéricos da ANS é nas drogarias Ultra Popular. Além de medicamentos de altíssima qualidade, você encontra o melhor atendimento do Brasil e uma equipe super preparada, que vai te atender com muito carinho e cuidado. Qualidade ANS, confiança e preço justo é nas drogarias Ultra Popular. Oficina e Borracharia Avenida Brasil. Aqui a sua moto é cuidada com mecânicos treinados e capacitados. Vulcanização de pneus, motor em geral, elétrica e injeção eletrônica, peças e acessórios, troca de óleo, revisão e muito mais. Na rua Doutor Lauro Borba, organização Clebinho. Fone WhatsApp 97316-1662. Léo da Rifa tá com uma premiação imperdível. Primeiro prêmio, Moto Bis, 125 zero quilômetro, ano 2025, na cor preta mais tanque cheio. Segundo prêmio, Moto Pop 110 zero quilômetro, ano 2025, na cor preta mais capacete e emplacamento grátis. Do terceiro ao décimo prêmio, 250 para cada sortudo. O sorteio será no dia 29 de março pela Loteria Federal. Garanta já o seu. Faça seu Pix para 81992023670 ou entre em contato pelo telefone 81991943756. Léo da Rifa aqui, sua sorte vale muito. Aquele almoço comercial delicioso é no Taiwan Pizzaria. Temos filé, contra filé, almoço comercial, deliciosos acompanhamentos, lombo de porco, carne à parmegiana. É o mais delicioso almoço da cidade, no Taiwan Pizzaria, na rua Valfredo Ferreira Lima, no centro de Timbaúba. Venha saborear os nossos deliciosos pratos. Almoço comercial é no Taiwan Pizzaria. E olha, a Farmácia Brasil tá com nova administração, fica ali no Ozanã, em frente ali à entrada do Forró do Sítio, em nossa loja, qualidade e preço se completam, por isso você já sabe, Farmácia Brasil tem preço baixo de verdade, não esqueça, o médico receitou aí o medicamento, o endereço certo é Farmácia Brasil. Temos aí uma linha completa em medicamentos, perfumaria, cosméticos e suplementos. Diz que entrega pelo WhatsApp 81994104271. O cuidado e atenção que a sua saúde precisa tem nome, é Farmácia Brasil. Doutor Jefferson, qualidade e competência. Doutor Jefferson, especialista de verdade. Responsável técnico, Dr. Jefferson Leal, CRO 4184. Aqui o seu dente fica legal. Dentes inclusos, implantes, lentes de contato, aparelho transparente. Fone 3631-0599. O novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Festa da Lapinha, a história do nascimento de Cristo, montada e narrada pela catequista Ivone do Pandeiro, de novembro a dezembro. Uma estrela muito diferente lá no Oriente se podia ver. Aqui na 87 FM tem forró das antigas pra animar o seu dia. Logo cedo às 4 da manhã, forró da minha terra. O forró daqui é melhor do que o teu, o sanfoneiro é muito melhor. Sensacional, o sabor não tem igual, é fora do normal. Bateu aquela fome? Vem para o restaurante Estação do Sabor. Aqui seu almoço é servido com qualidade, carinho e aquele tempero caseiro que faz toda a diferença. Refeições completas, almoço, quentinhas, coxinha, pastel, cachorro-quente à moda da casa, tudo com ingredientes fresquinhos e um sabor que vai te conquistar. Vem almoçar com a gente e saborear uma refeição deliciosa. Estamos localizados ao lado do Mercadinho Xodó, aberto todos os dias. TLMA Cursos, seu filho decolando para o país do conhecimento. Curso de inglês para crianças, adolescentes e adultos, além de reforço escolar. Localizado na rua Edelbrando de Queiroz, número 127, primeiro andar, Centro Timbaúba. Fone 99443-9356. Siga no Instagram, @TLMA Cursos. A Clínica Nossa Senhora das Dores disponibiliza de vários atendimentos. Doutor Ronaldo, ortopedia. Doutor Estênio Salles, gastroenterologia. Consultas e exames de endoscopia digestiva. Clínica Nossa Senhora das Dores. Contato pelo fone 98362-2649 ou telefone WhatsApp 98955-4588. Na 87 FM é música, alegria, diversão o tempo todo. Essa é a 87 FM. Eu não disse que era bem rápida. Já voltamos com o Expresso do Forró e com o Rogério Ribeiro. Rogério Ribeiro. E a gente tá de volta ao vivo aqui com você, são 5h26. Lembrar aqui que a Panificadora São Pedro fica ali na Rua de São Pedro. Lá você vai encontrar, olha, uma grande variedade em bolachas. Tem bolacha manteiga, que é uma delícia, derrete aí na boca. A bolacha de canela, né? A bolacha de cebola. Sete capas, a praeira de coco, a praeira de leite. Tudo com o melhor preço. E se você aí tem mercadinho, supermercado, padaria, é proprietário aí de supermercado, padaria, faça sua encomenda. Chame lá pelo WhatsApp. Anota aí o WhatsApp, que é o 994056950. Vou repetir, anota aí bem devagarinho. 994056950. Acima de 10 pacotes, temos aí desconto especial pra você lá na Panificadora São Pedro, ali na Rua de São Pedro. 5h27, você participando aqui pelo WhatsApp 994043063. Aquele abraço aí ao pessoal do Bacaninha Hamburgueria e Petiscaria. Sábado, próximo sábado agora, dia 29, ó, tem música ao vivo pra você lá no Bacaninha Hamburgueria e Petiscaria, o melhor ponto de encontro aqui da rapaziada, galera, pra fazer aí, é bater aquele papo os amigos, levar o namorado, a namorada, o noivo, a noiva, o maridão, né, a esposa, é pra curtir aí com os amigos, bons momentos, saboreando aí deliciosos petiscos, tem aquele churrasquinho na brasa, temos também hambúrguer, cachorro quente, uma grande variedade em lanches, sorvetes, açaí pra você, lá no Bacaninha Hamburgueria e Petiscaria. Um abraço aí, meu amigo Genival, aquele abraço, Genival, e toda a equipe aí, o Gabriel, toda a equipe aí do Bacaninha Hamburgueria e Petiscaria, fica aqui no centro da cidade aqui de Timbaúba, é o ponto de encontro aí da galera massa de Timbaúba. Meu amigo Nal Sucata, alô Nal Sucata, tudo em sucata você vai encontrar com o meu amigo Nal Sucata ali em Sapucaia, aproveitando aqui pra mandar um boa tarde pros amigos aí de Sapucaia. Alô meu amigo Will de Márcia, lá da JH Variedades, a loja que é o mundo em variedades aí, e também a JH, o departamento de alimentos e bebidas também da JH, aí em Sapucaia, pertinho ali da faculdade. Quem tá curtindo a gente também é a Josilene. Josilene é esposa do nosso amigo Nal Sucata, também ligada com a gente lá em Sapucaia. Os amigos aí da Avenida Copacá, um abraço. Professor Antônio Alexandre. Alô, professor Antônio Alexandre, tá lá no sítio Araçá, em Ferreiros. E um boa tarde também pra minha amiga Lúcia, ligadinha com a gente. A Ludes lá do Mandacaru, esposo dela aí, o Marcos Antônio. Muito obrigado a vocês aí pelo carinho da audiência. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. 529, meu amigo Lulinha do Sapato, tá ligado aí com a gente. Ele quer ouvir Limão com Mel. Toma conta de mim. Toma conta de mim. É Limão com Mel. Essa é pra se apaixonar. Ai, a madrugada, tanto tempo sem te ver. A saudade tá machucando no peito. Minha vida é solidão. Vejo nossa cama, só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso quarto as lembranças desse amor. Sinto o cheiro do perfume que você deixou no lençol da nossa cama. Um desejo de poder de novo te encontrar. Vai ser lindo ver você se entregar. Quero ouvir você dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Vem dizer que ainda me ama. Você que não vê que é vontade, você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajuda a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim, me envolve em teus braços. Só você que não vê que é vontade, você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajuda a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Oh. Só você que não vê que a vontade, você tá doendo em mim. Toma conta de mim, me ajuda a viver. Eu te juro, tá difícil te esquecer. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Sementeira Bom Jesus. Alô, meu amigo Nero, meu amigo Chiquito, meu amigo Joel, um abraço. Boa tarde aí pra o Hélito Padeiro lá da Paris, meu amigo Lico e o papai também estão aí na sintonia. Alô, Dedé da Chapa aí na Praça de Timbalmin, Luiz Carlos lá no Laboratório de Prótese Dentária, curtindo sempre aqui 87 FM. Doutor Wilson Bandeira, optometrista, também ligado com a gente, ouvinte fiel aqui da programação. Meu amigo Muniz lá da Ótica Destaque, a Clécia, a Candinha, a Ana, boa tarde aí pra vocês. Abraçando aqui minha amiga Paula Fernanda. Alô, Paula Fernanda, lá da Rua da Cruz. Boa tarde, Rogério. Aqui é Paula Fernanda, da Rua da Cruz. Coloca uma música de Avelóis, qualquer uma dela, vi? Oferecer para Elza do Pagode, Marilene de Gravatar, Maria Rosa e para vocês da comunitária. Boa tarde. Valeu, minha amiga Paula Fernanda, obrigado aí pela participação aqui com a gente, viu, Paulinha? Obrigado de coração mesmo pelo carinho, obrigado pela audiência, essa turma boa que tá aí ligada. Vamos recordar uma das antigas aí da banda Avelóis, vamos matar a saudade com o primeiro grande sucesso aí da banda Avelóis, né? Esse foi o primeiro grande sucesso da banda Avelóis, foi gravado aí por muita gente, né? Foi gravado até pela banda Araqueto, é o primeiro grande sucesso, quem primeiro gravou foi a banda Avelóis. Vamos ouvir Cobertor. Em abril tem Avelóis aqui em Timbaúba e tem Fogo na Roupa. Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? Como é que você foi embora sem dizer pelo menos adeus? E fez sofrer tanto assim um coração apaixonado por você. Como é que você depois liga pra dizer que está arrependida? Que foi embora, mas que vai voltar, pedindo pro meu coração seu lugar. Ah, ah, ah, que pena, o meu coração não é mais meu. Mesmo que fosse, nunca mais seria seu. Você se foi, nem quis saber se estava frio. Eu achei um cobertor amor e que nunca

Legal, gente, a gente tá de volta aqui com você às 5 da tarde, 47 minutos, tá faltando 13 para as 6. Vou mandar um abraço grande aqui para o pessoal lá de São José do Livramento, meu amigo Vanvan aí, da mercearia, tá lá em São José do Livramento. Boa tarde aí também pra minha amiga Lúcia e também aí pra Rejane e a Renilda, que tá em João Pessoa, mas é de São José, tá mandando um abraço aí pra todos os familiares e amigos aí em São José do Livramento. Também curtindo aí a nossa programação, pessoal aí da Nova Queimadas, Queimadas de Baixo, de Cima, Queimadas do Meio, meu amigo Genilson, alô Genilson aí de Queimadas, né, trabalha com meu amigo Val Sintonia, alô Genilson, aquele abraço ele e toda a família, e meu amigo Val também, que tá sempre sintonizado aí, 87 FM, 5h47, tá faltando 13 para as 6. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. E a gente vai aí de Cavalo de Pau. Você na minha vida seria barco sem mar, palhaço sem alegria. Se trouxer com o que faltava nos meus dias cinzas, se o beijo trouxe a paz que eu tanto queria. Minha mão gela, boca seca, só de pensar que eu vou te ver. Meu coração descompassa quando estou com você. Quando você beija meu pescoço é covardia. Perco o controle, corpo pega fogo, a pele arrepia. Se te querer fosse crime, eu era condenado. Se te amar fosse droga, eu era viciado. Eu sou dependente de você. Deus me livre de perder. Fica do meu lado. Já meu pescoço é covardia. Perco o controle, corpo pega fogo, a pele arrepia. Se te querer fosse crime, eu era condenado. Se te amar fosse droga, eu era viciado. Eu sou dependente de você. Deus me livre de perder. Participação de Henri Freitas, 5h53, na melhor 87 FM, 24 horas no ar com você. Expresso do Forró. Apresentação de Rogério Ribeiro. E tem Capim com Mel. A paz, um fogo que me queima e me faz enlouquecer. O calor me deixa tão fugaz, prova sendo meu desejo animal de te querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, e no êxtase me entrego nas delícias do prazer. Na cama um eclipse total. Como é bom fazer amor só com você. A paz, é o fogo que me queima e me faz enlouquecer. O calor me deixa tão fugaz, nova sendo meu desejo animal de te querer. Se ao tocar teu corpo quero mais, como é bom fazer a moça com você.

A Rádio Comunitária FM, a voz do povo, apresenta o Terço na Família, rezado pelo grupo de orações Terço dos Homens Missionários de Timbaúba. Boa noite a todo abençoado ouvinte do Santo Terço, que é transmitido pela Rádio Comunitária FM 87.9 de Timbaúba, a voz do povo. Hoje é apresentado pelo nosso irmão Everildo Carlos Andrade, na parte técnica Rexta. Você que está em sua residência, no seu local de trabalho, em seu automóvel de carona, quer saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e a Mãe Santíssima. Iniciamos nosso Santo Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oferecimento do Rosário. Divino Jesus, nós oferecemos esse rosário que vamos rezar, meditando no mistério de nossa redenção. Concedei a virtude que nos são necessárias para bem rezá-los e a graça de ganharmos a indulgência dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela conversão dos pecadores, pela alma do purgatório, pelo Santo Padre, o Papa, pelo aumento de santificação do clero, pelos nossos vigários, pela santificação das famílias, pelas missões, pelos doentes, pelos agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações e a nossa intenção em particular pelo Brasil. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Deus vos salve Maria, filha de Deus Pai, dando a graça do acolhimento espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve Maria, Mãe de Deus Filho, dá-nos a graça da transformação interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve Maria, esposa do Espírito Santo, templo sacrado da Santíssima Trindade, dai-nos a graça da fecundidade apostólica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri principalmente a quem mais precisarem da vossa misericórdia. Mãe Rainha vencedora, três vezes admirável de Santo, rogai por nós,

Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignados agora e para sempre, tomamos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos saudar, saudamos com a salve rainha. Salve rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós brandamos, dregadados, filho de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, que esse vosso olhos misericordioso nos volvei, e depois deste desterro mostrai Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó cremente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogaste por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. Obrigado a todo ouvinte do Santo Texto. Até a próxima quarta-feira. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima noite e salve Maria. Achar, fazendo ver quem antes não podia ver, podendo alcançar a luz que se perdeu no escuro. Um Deus que preferiu trocar mil reinos por meu pobre coração, e na proeza de me amar sem ter razão, me ensina a amar também. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. Seis e trinta e um. 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Tá vendo esse copo na sua frente? É consequência de ter sido inconsequente. Tá vendo, tá vendo? Só acredita agora porque tá doendo. Ver outra me beijando e outra me mordendo. Ver outra ganhando o que cê tá perdendo. É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo. Não foi bom te ver chorar. Foi top demais. Foi foda demais. Torce o olho que sai mais. Não foi bom te ver chorar. Foi top demais. Foi foda demais. Torce o olho que sai mais. Cê viajou, achou que eu não achava. Beijo novo, duvidou. A mente achara cheio, mas gostoso. Quanto a chate já chorou. Arrepio de medo todo. Torce o olho que sai mais um pouco. O que Guilherme? Gustavo Lima! Que pancada, vai torcer o olho, bebê! Ver outra me beijando e outra me mordendo. Ver outra ganhando o que cê tá perdendo. É só uma amostra grátis da saudade que eu não tô tendo. E não tô tendo mesmo não, viu? Não foi bom te ver chorar. Foi top demais. Foi foda demais. Torce o olho que sai mais. E não foi bom te ver chorar. Foi top demais. Foi foda demais. Torce o olho que sai mais. Você viajou, Achou que eu não achava um beijo novo, duvidou. Além de achar, achei o mais gostoso. Quando achar que já chorou, um arrependimento todo. Torce o olho que sai mais um pouco. Você viajou, achou que eu não achava beijo novo, duvidou. Além de achar, achei o mais gostoso. E quando achar que já chorou, um arrependimento todo. Torce o olho que sai mais um pouco. Gustavo Lima, senhoras e senhores, Hugo e Guilherme, bebezada. Muito obrigado. 87, fazendo sucesso em Timbaúba. Se liga aí. Você acha que eu não tô sabendo que tá me queimando por aí? Eu sei o motivo de deixar nosso rolê em off. Cê tá é com medo de outra querer o meu love. Não precisa disso pra me segurar. Toda favorita tem o seu lugar e cê sabe disso. Então pra que isso? Você já tá grandinha pra ficar mentindo. No quarto cê me chama de vira e na rua é livramento. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. No quarto cê me chama de vira e na rua é livramento. Para que tá feio, para sua cama tá vendo. Se prometendo, jurando amor e sentimento, contradizendo o que seu corpo tá fazendo. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. Você acha que eu não tô sabendo que tá me queimando por aí? Eu sei o motivo de deixar nosso rolê em off. Cê tá com medo de outra querer o meu lado. Não precisa disso pra me segurar. Toda favorita tem o seu lugar. Então segue isso, cê sabe disso. Você já tá grandinha pra ficar mentindo. Quase me chama de vida e na rua livramento. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. Quase cê me chama de vida. Fingimento, para que sua cama vem, tá vendo. Você prometendo, jurando amor e sentimento, contradizendo o que seu corpo tá fazendo. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. Você prometendo, jurando amor e sentimento, contradizendo o que seu corpo tá fazendo. Para que tá feio, para de fingimento. Para que sua cama tá vendo. Guilherme Benuto! 87 FM. Banda Cristal Quebrado. Entrei na rua dela com meu carro rebaixado. No som do porta-mala tocando Cristal Quebrado. Eu logo percebi quando ela olhou pra mim. Dei a volta na rua e chamei ela pra sair. Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra. Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada. Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu. Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu. Tá roxeda, tô nem vendo. Pode crer, você merece. Um coração que é vagabundo.